ambição do din-din. Faz até o mais humilde querer mais que Salim. Na corrida de rato quem vai tramar seu fim? Demônio que se esconde na voz de serafim. O perfume da rosa vestido de cetim. Feitiço nas palavras mais que o mago Merlin. Destilando veneno na garrafa de gin. Vacilou na calada, acordou sem um rim. Onde esse malandro pensa que vai assim? Cabelo na régua, fumando fininho. Papagaio de favela falando mandarim. Suas ideias é firmeza, parecendo pudim. O abraço é falso, tipo bala festim. Tá brincando com a morte, mexendo com estopim. Muito louco de pedra, arrastou o Pedrinho. No baile cobiçou a mulher do padrinho. Invejando Escobar, entregou Medellín. O aval vai chegar no aparelho do Tim. Agora o Dom Juan só vai comer capim. Na subida do morro, a queda do Caim. Sentindo o amargo do fel, só Deus pode me livrar. Pra não morrer como Abel, estendendo a mão pra quem quer me atrasar. Sentindo o amargo do fel, só Deus pode me livrar. Pra não morrer como Abel, estendendo a mão pra quem quer me atrasar. Inimigo algum prevalecerá, Deus vai guiar, me livrar, inspirar. E na angústia comigo estará, pois eu reafirmo, eu confio em Deus. Me ilumina somente com teus olhos, olharás e verás a recompensa dos ímpios. Luz de Cristo ilumina meus caminhos, da minha vida Espírito Santo vai guiar. Inimigo algum prevalecerá, Deus vai guiar, me livrar, inspirar. E na angústia comigo estará, pois eu reafirmo, eu confio em Deus. Ilumina somente com teus olhos, olharás e verás a recompensa dos ímpios. Luz de Cristo ilumina meus caminhos, da minha vida Espírito Santo vai guiar. Caim matou Abel, Judas traiu Jesus. Novos tempos nada muda de te pregarem na cruz. Vejo falsidade alheia, corre em volta da cadeira. Vai sapatear no chumbo depois de cair na peia. Dá bom dia a cavalo, sempre pisando no calo. Sei que não se olha os dentes de cavalo dado, banchado. Né, irmão, essa fita de ser falso. Quando a roça para de rodar, um abraço. Vai cantar olá, a rajadeira no teu pote. Cê tá no jogo errado, sem bilhete da sorte. Pra escapar da morte, não seja escariote. Me pague de carinho, almejando a minha morte. Rolox é barba, vou tocando de autotox. Só quem é da bagaça pra entender código Morse. E dos tempos de Jesus até hoje não se pode confiar em ninguém, que no fim só tô que foge. Minha cabeça na bandeja, não, cê não vai ter. Se vim paga de pan, sente o gosto da PT. Antes matar que morrer, daqui pra frente tô assim. Tipo Abel no oposto, vendo a queda de Caim. Inimigo algum prevalecerá, Deus vai guiar, me livrar, inspirar. E na angústia comigo estará, pois eu reafirmo, eu confio em Deus. Ilumina somente com teus olhos, olharás e verás a recompensa dos ímpios. Luz de Cristo ilumina meus caminhos, da minha vida Espírito Santo vai guiar. Inimigo algum prevalecerá, Deus vai guiar, me livrar, inspirar. E na angústia comigo estará, pois eu reafirmo, eu confio em Deus. Ilumina somente com teus olhos, olharás e verás a recompensa dos ímpios. Luz de Cristo ilumina meus caminhos, da minha vida Espírito Santo vai guiar. O de Caim caiu, alguns caindo e mesmo assim não sucumbiu. Ao acerto e o desacerto te levou à noite. E não a bela, perdi no primeiro, ganhei no segundo round. A rejeição enfraquecendo a inspiração, enriquecendo o espírito na minha elevação. Ainda não tenho o direito do sorriso no canto da boca. Tô de pé e as pedradas é desferido no cabeça oca. De vento em popa que ninguém te poupa. Caneta calibrada que é engatilhada na mira, uma língua solta. Na testa marca de quem pegou de trairagem, negando um ato, um desconcerto na sua miragem. No papel de Abel, passei como um sopro. Cê não viu, não sentiu, eu voltando no escopo. É muito trampo, não embaraça, é pouco papo. Tô firmando a sua vona de nego tirado, vapo. No corre, pagando de louco, mas pra mim é mais um lock. Enquanto pode, diferente seria na minha.